Pensamento crucial. Aquisição FAO. Goiás, Rio Grande do Sul. A favela, a periferia, nosso sangue, nosso gueto, nossa luta, nossa música, nossa poesia de rua. Nosso sangue derrama sem dó, nosso sangue mistura com pó, nosso sangue tá no olho do menor. Nossa luta é vida, ninguém é pro sol. Nosso sangue derrama sem dó, nosso sangue mistura com pó, nosso sangue tá no olho do menor. Nossa luta é vida, ninguém é pro sol. A paz chegando, social, projeto de oitão pro mundo. De buscar, resgatar, formar, unir discípulos, revisando memórias deixadas lá no início, que com o tempo sumiu. Os verdadeiros que lutaram pela emancipação do Brasil não tá no conteúdo estudantil. Então o sangue derramado de nada serviu como um apoio moral, como alicerce espiritual. E pra quem foi derrotado, recomeçar com vapor total. Periferia sangra, sem relevância, não anda. Organização essencial na mudança. Olha o moleque telando seus movimentos. Um espelho crescendo, absorvendo o que você tá dizendo. 1.40 na mira de uma cabeça pensando na doação da cesta. A família é sua vida, pensa o rapaz, prioridade absoluta, por isso não trai. Eu vejo os mano dar tiro no amigo, virou inimigo, que isso? Por causa de um contratempo no vinho, gritos de mãe e vizinhos que não acreditam nisso. Sigo, minha fé é meu combustível, pro boy. Pra eles nosso sangue é lixo, nunca perdeu um filho, intelectual vendido. Nosso sangue derrama sem dó, nosso sangue mistura com pó, nosso sangue tá no olho do menor. Nossa luta é vida, ninguém é pro sol. Nosso sangue derrama sem dó, nosso sangue mistura com pó, nosso sangue tá no olho do menor. Nossa luta é vida, ninguém é pro sol. Nosso sangue, nossa alma está sendo desafiada pelos porcos do governo que se julgam pelas fardas. Conexão, Anápolis e Santa Maria, unidos pelo mesmo valor, lutando pela periferia. Que todo dia a desigualdade, sangue pelas ruas, em toda a cidade. Pensamento crucial, lutando pelo certo, protestando claramente em forma de versos. A luta dos guerreiros que passa por desespero, que vê os irmãos sendo morto por dinheiro. O conselho pra quem é racional, nosso sangue aqui é rap nacional. Transcrevendo o ódio de uma forma real. É um sangue de um mano por um fato banal, sendo derramado na mira de um policial. A morte do favelado resulta em um mundo relativamente mudado. Juízes, polícia, advogados se alegam ao ver o mano jogado com o rosto desfigurado, que desde pequeno luta pra não fazer nenhum assalto e não invadir nenhuma mansão, sem nada pra comer, nenhum pedaço de pão. A única saída é virar ladrão, pra não ver sua família se alimentando no lixão. Por isso, sou humilhado e sempre enfrento o lado mais trágico, sistema homicida. Aí favela, honre sua família sendo apoio pra polícia, causador de injustiças. DJ Buiu, a FAO, pensamento crucial, honrando a favela no estilo marginal. Nosso sangue derrama sem dó, nosso sangue mistura com pó, nosso sangue tá no olho do menor. Nossa luta é vida, ninguém é pro sol. Nosso sangue derrama sem dó, nosso sangue mistura com pó, nosso sangue tá no olho do menor. Nossa luta é vida, ninguém é pro sol. Oh meu Deus, várias vezes eu pedi perdão, várias vezes supliquei, rezando no chão. Me liberta das trevas, meu Senhor, faça eu voltar em forma de amor. No meu sangue corre a dor e não sai, só maldade que corre nas veias, meu Pai. Me ensina que a vida é nosso dilema, mesmo sofrendo, discriminado na pobreza. Torne esse mar de sangue em águas claras. Ensine o homem com ideias e palavras. O abismo eterno engole o nosso povo. Eles não merecem cair nesse jogo. Na lei dos mais fortes é matar ou morrer. Quem não consegue, tenta sobreviver. Do lixo se humilha, mas resta uma fé. Não foi por escolha, pois a sorte não quer. Primeiro é João que trabalha, se mata e sofre a vida inteira. E outros não fazem nada, ainda ganham na mega cena. Perdoai, Senhor, bateu fraqueza, por isso puxei o gatilho. Não mata os inocentes, somente o Zé Povinho. Que abusa da sorte, fere e mata e acho que são eternos. Não penso no pai, na mãe, no filho e mando pro cemitério. O sangue escorre, a luta importa é dor, eu vou seguindo em frente. Não importa as consequências, eu vou defendo a minha gente. Nosso sangue derrama sem dó. Nosso sangue mistura com pó. Nosso sangue tá no oito menor. Nossa luta é vida, me guia pro sol. Nosso sangue derrama sem dó. Nosso sangue mistura com pó. Nosso sangue tá no oito menor. Nossa luta é vida, me guia pro sol.